Bom, pessoal, voltamos então agora para o último bloco de sanção número 151 do nosso podcast Three White, né? E agora, hoje, enfim, deu certo aí. O Elhão fez sua participação. Elhão, dê boas-vindas ao pessoal aí, Elhão. Tudo bem, amigo? Semana passada eu já participei, né? Embora parte do meu comentário estava datado, né? Porque era sobre o carro 5, né? Destino dos pilotos, né? E logo na manhã, né, já saiu o anúncio do William Byron, né? E o podcast foi postado acho que 11 horas da manhã. Mas é, acontece, né, Léo? É, coisas do jornalismo, né, Léo? Às vezes não dá tempo de a notícia sair mais rápido. E também houve um certo delay entre a gravação e a postagem, né? Então a gente, mas mais ou menos nós já sabíamos o que ia acontecer, né? A gente estava já prevendo, já, creio que não iria acontecer nada de tão diferente assim, já quando foi anunciado que o Case Keenum não voltaria no carro número 5, né, Léo? Então, assim, não foi nenhuma grande novidade, no que novidade, a gente já sabia mais ou menos, até você ainda falou brevemente, ainda comentou ainda, que se esperava e que agora realmente aconteceu, né? Então não teve como fugir muito, não. Bom, Leão, um assunto que está surgindo aí, né? Ainda o mercado semana passada foi bem parada, né? Essa semana aí tá tudo meio parado, as coisas, as notícias aí não estão acontecendo com grande frequência, igual foi nas últimas semanas, não dá tempo nem de piscar direito de aparecer uma novidade, né? Mas tá se rolando aí nas conversas dos corredores, né, Leão? De bastidores, como você preferir aí, né? Que a Dodge poderia estar voltando, né, Leão? O que você acha se a Dodge colocar de novo o Charger ali para correr? Parece que vai ser realmente o Charger ali. Parece que ela poderia congelar o modelo e não lançar uma nova versão para 2019 e ficar com essa versão só para realmente entrar na NASCAR, colocar esse carro na NASCAR aí. Então eu queria que você falasse um pouquinho, Leão, o que você acha sobre essa montadora. E só voltando um pouquinho a fita, né? Mais ou menos um mês e algumas semanas atrás, no NASCAR Hub, o Keselowski fez uma matéria lá, participou lá do programa lá, e ele falou, né, dessa tal quarta montadora que seria importante para nós, que seria importante para o público, né? E se comentaram várias outras montadoras, a Volkswagen poderia entrar, né, que era um rumor antigo. Aí voltaram a levantar essa hipótese aí. A Honda também poderia colocar um carro na NASCAR aí, né? Um assunto também antigo também, a Honda e a Volkswagen aí. Mas aí essa semana aí já se fala da Dodge, que a Dodge realmente poderia voltar. E seriam dois carros, né? Quem seriam esses dois pilotos? Será, Leon, que poderia ser talvez o nosso amigo Matt Kenseth e Casey Kane já estreando essa equipe Dodge em 2018, Leon? Ah, Leonardo, eu acho, em relação à última citação, eu acho muito difícil, né? O Kenny parece que a Hendrick vai tentar apoiar ele para entrar em outra equipe, né? Criança ali. Muitos falam na equipe do Gallagher, né? Que pode na Truck Series, né? Que estaria subindo, né? Enfim, o Kenseth é um piloto que na atual conjuntura ele tá fora, mas pode muito bem arrumar um patrocinador, entrar em uma outra equipe, né? Enfim. Assim, eu acho esse retorno da Dodge é muito aguardado, né? Desde a saída deles em 2012, justamente no ano do título, né? Acredito que vai ser importante até para a própria marca retornar para a série. Só que eu vou esperar um pouco, né? Para ver, né? Porque nesse período de 5, 6 anos, né? Muitos rumores surgiram, né? Enfim, mas vamos ver o que vai acontecer. Se eles vão chegar em alguma equipe que hoje em dia tem aliança com, que é uma equipe espécie de satélite, se vão, como ocorreu na época do Ray Eberron, né, montar uma estrutura própria, né, do zero, né? Ou se vão trazer alguma outra equipe de fora. Eu me lembro que quando a Dodge estava para após sair da Penske, né? Tava negociando, chegou até na época a negociar com a Andretti, né? Da Indy, né? Pra ir pra NASCAR. Só que acabou não dando certo, né? Não sei, talvez até uma nova equipe que seja de fora da NASCAR. Mas vai ser muito importante pra série que precisa de fatos novos, né? Novos patrocinadores. E uma ou duas montadoras chegando seria bem importante. até porque normalmente equipes de montadora não tem pilotos pagantes, né? Sempre tem um trabalho de base, né, para desenvolver pilotos. Leonardo? Olha, realmente não é só colocar o carro na pista, né? Existe todo um trabalho por trás, e principalmente precisa começar lá de baixo, ou pega uma equipe pronta, só muda a casca lá, coloca a Dodge lá, né? Então, assim, mas precisa ter todo um trabalho, e precisamos relembrar também, né, que o time vai, tipo, se a Dodge resolver entrar agora, nesse momento, a Dodge fala assim, amanhã fala assim, ó, oh, atenção, vamos colocar um carro para 2018, vamos montar a equipe com dois pilotos, tá, bum, beleza. Mas ela precisa de testar o carro, precisa de testar se realmente está no nível, vai conseguir andar, né? Eu lembro quando a Toyota entrou, lá em 2000 e tanto, 2007, se não me engano, 2008, quando a Toyota entrou, ela teve quase que um ano antes, a NASCAR liberou para ela os motores, liberou para ela toda a informação de carro, dos outros carros, para ela entender, a Toyota entender, trabalhar em cima, fazer um estudo para tentar desenvolver o Elião. E lembrando que no caso da Toyota, ela já estava há uns 3 anos correndo nas categorias de acesso, né? Ela na fez a estreia, ela fez a estreia, se eu não me engano, posso estar enganado, mas ela fez a estreia, Leão, em 2003 ou 2002, na Truck Series, que ela já vinha trabalhando. E ela veio, sabe, pulando os degraus devagarzinho, né? Agora chegar já direto na Cup, assim, colocar um carro na Cup, é que meio que um tiro no pé, pode dar certo, pode contratar só o cara já preparado, o cara bom aí, né, os engenheiros preparados aí, já chegar já com uma boa estrutura, pagar uma boa estrutura para testar os equipamentos aí, as suas novidades aí, né, e pode chegar já dando certo. A gente também pode estar falando mentira aqui, né, pode estar errando no comentário, mas não é algo tão fácil assim, que é chegar e falar assim, ó, eu vou colocar o carro. Não é só colocar o carro e contratar dois pilotos, ou um piloto, sei lá, que quanto for, né? E falar, ah, vamos pro pau. Não é só assim, precisa buscar patrocínio, precisa buscar apoio, precisa ter uma estrutura boa, precisa ter bons mecânicos também, né? Precisa ter uma boa estrutura de engenharia para desenvolver o carro fora das pistas também, né? E precisa, claro, de um piloto muito experiente. Foi isso que aconteceu com a Frontier World, né? A Frontier World aí, uma equipe que cresceu, uma pequena equipe que cresceu, né? E hoje em dia todo mundo fala, né, que ela é até a melhor equipe Toyota no momento aí. Nem a Joe Gibbs consegue ser tão boa como a Frontier World. Apesar que costuma-se falar que Joe Gibbs e Frontier World é a mesma coisa, mas não é. São equipes diferentes, são equipamentos diferentes. É tudo Toyota, claro que é tudo Toyota, mas é a Frontier World faz o seu carro, a Joe Gibbs faz o seu carro, aí claro que a Toyota entra com a parte de motor, e aí Toyota sim, aí é tudo igual, tá? Mas a parte de desenvolvimento do carro, a de equipe, é claro que tem, né? Por ser as equipes próximas, por ter aí, né, a Joe Gibbs tem um piloto emprestado com a Frontier World aí, no segundo carro, no Toyota 77, é claro que se troca informação, se troca muitas coisas, né? Rola um apoio aqui, um apoio ali, mas na hora que fecha lá, na hora que fecha o capacete, apõe o capacete, liga o carro e vai pra pista, aí é pau, aí não tem esse negócio de equipe aí, tá? Não tem nada de equipe não, é mais ou menos como é a Wood Brothers e a Penske, tá, pessoal? A Wood Brothers faz todo o seu trabalho no shopping, leva todo o seu carro, na hora de colocar o motor, o carro vai lá pra Penske, a Penske prepara o carro pro Ryan Blaine e leva-se o carro pra pista, tá? Mas não que o carro é da Penske, o Wood Brothers não é Penske, o Wood Brothers é o Wood Brothers e a Penske é Penske. E tem esse apoio na parte de motor, tá? Que realmente, na NASCAR nós sabemos, né, que realmente o que vale é o motor, diferente de outras categorias aí, né? Uma Mundial aí, uma F1 aí, né? Que fala que tem aí que tem motor, mas pra mim é motor dividido em 5 partes, né? Motor, a NASCAR tem um motor que realmente faz a diferença, né? E todo o trabalho, claro, de suspensão, que é o principal do carro, né, Leão? É motor, que é mais importante no carro da NASCAR, que é motor e o trabalho de suspensão. Isso aí é essencial pro carro da NASCAR, pro carro ter um bom rendimento, tá? Então assim, Leão, na Dodge, esse anúncio da Dodge aí, ou não é nem anúncio, tá? É uma fofoca aí, uma conversa de bastidores aí, né? Esse murmurinho todo da Dodge aí, eu creio que não seja pra já, não creio que não seja pra já, pra 2018, talvez pra 2019. Claro, se eles colocarem em 2018, eles vão, se quiser colocar, eles colocam. Mas nós sabemos também que não vai ser também aquele puta carro, aquele carrão que vai chegar já vencendo e desossando. Pode ser um carro bonito, pode ser um carro não sei o que, pode ser, mas não vai ser aquele big carro, aquele carro que realmente vai vencer corridas. Pode vencer corrida também, pessoal, mas vai ser um pouco mais trabalho do piloto do que da própria montadora, que trouxe um excelente equipamento para as pistas. Falando de montadora, Elião, Camaro o ano que vem na Cup Series, Elião. Então, Leonardo, já era uma pedida, né, de alguns, né? Acho interessante, o novo modelo ficou bonito, né? Ficou bem interessante, vai ser bom ver esse carro andando nos finais de semana. Ó, só pra remendar um assunto do Camaro, eu achei um pouco estranho, né? Porque o Camaro ZL1, pessoal, é um carro, é tipo um concept car, é um carro um pouquinho mais baixo, tá? Ele não é um carro alto, né? Então é um carro mais baixo um pouco. Então, você vendo a foto do lado a lado, né? Um Camaro de rua e o Camaro da NASCAR, ficou um Camaro estendido, né? Pegaram tipo aquelas fotos que você pega no Photoshop lá, pega ela, estica ela assim, né? Então ficou a mesma coisa. Ficou um pouco estranho, tá? Não, ficou muito bonito o carro, mas ficou um pouco estranho o Camaro no estoque. O estoque é bem mais alto, é um carro mais, não é tão largo, mas ele é mais alto. E o Camaro já é o de rua, a versão de rua, ele é mais largo e bem mais baixo. Ficou um pouco estranho, parece que você pega aquela foto no Photoshop lá, você achata ela, né, na lateral dela e aumenta a largura dela. Mas ficou até que bonito o carro, né? Bom, Leon, tem um assunto aqui bem interessante aqui, né, pra falar com você. Uma das pilotas aí, né, a piloto, é assim que se fala o correto, que é a Danica Patrick, que parece que tá aqui meio que a corda no pescoço aí, né? Ontem ela mostrou seu carro aí pra Daytona, né? Pro Fruitback Shame, que são as pinturas retrô aí. E ela vai estar homenageando o Robert Yates aí, que tá realmente com câncer aí, né? O Robert Yates não tá muito bem de saúde. Então ela tá fazendo homenagem a ele. Ficou muito bonito o carro, mas existe algo mais complexo pra ela aí, que realmente é, né, o futuro pra 2018. Eu li uma matéria dela interessante no site da NBC Sports. Ela fala que ainda busca bons resultados esse ano, quer tentar alguma coisa esse ano, né, que trabalha para cada vez melhor, para alcançar bons resultados, e espera o futuro aí, uma boa oportunidade. Parece que, pelo tom da matéria que você vai lendo ali, Elião, ela vai deixando que meio que... Seria legal se fosse um vídeo, né? Pra você ver a expressão dela. Mas pelo tom da matéria, ela vai deixando algo assim que parece que tá meio que já se conformando. Que não vai ter um bom carro, talvez, para 2018, né? Talvez esse carro realmente, né? O Kenseth deve assumir esse carro número 10 da Danica. Vamos torcer pra que não, ou pra que sim, não sei. Tantos pares aí, né? Pra quem gosta da Danica, quem gosta do Kenseth aí, né? Aí é ver pra quem vai torcer aí. Mas aí pode ser mais uma baixa para Danica Patrick aí, que realmente não vem marcando bons resultados, né? Apesar que esse ano ela tá um pouquinho melhor, né? Pouquinha coisa melhor mesmo que o ano passado, mas ainda tá precisando e muito de melhorar, tá precisando muito de bons resultados, né? A média de chegada dela esse ano caiu para 23.3, né? Apesar de um resultado um pouquinho mais expressivo que o ano passado, mas aí... A Danica Patrick não está num bom momento, Elião. Eu penso assim em relação a Danica Patrick. A gente tem que pensar o seguinte, né? A Danica, até hoje em dia, depois de perder a GoDad, muito provável, eu não tenho o número aqui, né? O 20 aí pode ter na mão, enfim, né? Eu imagino que ela esteja entre os 5, entre os 10 é certeza, entre os 10... pilotos mais bem pagos da categoria. Só que o problema dela não é, eu acho que não é a questão de não ter patrocínio. O problema, acho que é ter um patrocínio que pague o valor dela. Né? Aquele lance. Se eu ganho 5 mil, às vezes é melhor eu ficar em casa do que ficar ganhando 800, né? Estou dando um exemplo meio tosco aqui, mas enfim. Eu penso assim, se ela quiser ver o lado financeiro, o lado seguir com um bom contrato, às vezes talvez seja até interessante para ela ao final da temporada, se não conseguir ficar, não conseguir arrumar um bom patrocinador que banque ela e banque principalmente a operação, né? Enfim, e veja que talvez trazer um Kenseth, ou talvez até subir um Colcaster part-time, enfim, alugar o charter, não sei, seja mais lucrativo. Então talvez para ser seria melhor parar de correr e começar a virar apresentador de TV, fazer comercial, tem tanta coisa na vida. Mas se ela quiser seguir competindo, assim, eu até acho que se ela descer Spec Swing Seals ali, tenho certeza que ela conseguiria fácil grana para ter um carro full time ali. Eu tenho certeza que ela competindo das 36 provas, ela teria alguma chance de chegar sempre entre os 5 primeiros. Eu pego um exemplo do nosso amigo Sam Horne Jr., que quando chegou na NASCAR, foi direto para a Cup, numa situação um pouco... Só que o Horne e o Franchitti, na época, né, Léo, eles foram direto para a Cup, né? Eles não fizeram muitas provas na Xfinity. Diferente da Danica, que andou bastante na Xfinity até, né? Fez full time ali, né? Mas enfim, dois pilotos, o Horne foi um desastre na Cup, perdeu o carro e começou lá de baixo na Xfinity, chegou a disputar um título até para muitos, merecia ser campeão, no nosso entendimento na época não mereceu, mas enfim, hoje em dia o Horne sempre como pega um carro ali, ele consegue bons resultados, até venceu no sábado, está se consolidando ali como piloto vencedor de provas na categoria menor e sempre arruma uma outra boquinha na Cup. Eu acho que a Danica teria condição de correr na Xfinity e até conseguir bons resultados. Não falo ser campeã, mas é vencer uma prova aqui, conseguir um top 5 ali, né? Mas tem que ver também, né? Porque, querendo ou não, desde quando ela surgiu, né? Ela que era uma piloto desconhecida na Fórmula Atlantique, né? Do nada foi correr na Indy, já na primeira Indy 500 por... Não que ela passou perto da vitória, mas liderou ali nas voltas finais ali, sabe? E virou todo esse furacão, monopolizando o marketing por onde passou. Eu acho que talvez seja até justificável dar um tempo na vida, né? Ficar tranquila um tempo, né? Pra ver o que vai fazer depois. Mas eu acho que se ela quisesse, ela conseguiria fácil, um bom carro na Xfinity Series. Eu acho aquele negócio que a gente sempre discute, né, Léo? E ver o Justin Allgaier. Parece que profissionalmente está sendo muito melhor correr na Júnior ali. Tudo bem, acaba perdendo vitórias para os caras da Cup, mas para ele, para o patrocinador dele, acaba sendo melhor andar ali do que ficar entre 25 e 25 nesse grid esvaziado da NASCAR. Né? Leonardo? Bom, você falou de assuntos interessantes aqui, eu quero até alavancar aqui já. Discussão, né? Vai até tomar outros rumos aqui. Só para falar um pouquinho da Danica, quando ela chegou, né? Ela teve que fazer a corridinha lá na Arca e tal, fez a corridinha lá na KN também, porque é obrigado a fazer, para tirar a licença da NASCAR e tal, tudo beleza, né? Ela chegou, ela já não deu aquele pulão, aquele saltão, né, como é já acostumado já. Ela fez daí 2010 13 corridas, depois 2011 ela fez 12 corridas também lá na Xfinity Series, depois 2012 já fez que meio mesclado, né, 2012 ela fez full time lá na Xfinity Series e fez também part time na Cup, e já em 2013 realmente já deu o pontapé inicial na Cup Series aí. Então faz pouco tempo que ela tá aí, são 5 anos, né, correndo full time na Cup Series, e tá, vai inteirar, né, 5 anos esse ano, né? E assim, os resultados expressivos não vieram, não chegou talvez com a necessidade que precisavam vir. Ela lá na IndyCar ela fez bons resultados. Só relembrando vocês, ela venceu lá em Moteg, ou Moteg, como vocês preferirem aí, lá no Japão, no do outro lado lá do mundo, né? Ela venceu lá, venceu uma corrida por combustível, mas venceu a corrida, não interessa que chegou em primeiro, venceu. E depois no próximo ano, 2009, ela foi muito bem na Indy 500, terminando na terceira posição, conquistando um excelente resultado e impressionando a todos. Depois de 2010, foram mais dois bons resultados, quase vitória no Texas e também em Roma, se eu não sei se vocês vão lembrar disso, lá em 2010, é a Danica Patrick. E depois ela teve uma baixa aí, foi quando ela veio para a NASCAR, né? Foi em 2010 que ela chegou na NASCAR, não sei por que ela resolveu largar tudo e vir para a NASCAR, que o negócio estava meio começando a engatar para ela, ficar muito bom para ela, mas parece que meio que o climão foi quebrado ali, e realmente ela veio para a NASCAR e começou sua carreira. Aí, Elião, aqui é o ponto que você falou, né? Que talvez ele deveria ser feliz, né, em outras categorias e talvez deixar um pouco a Cup de lado, né? É, com a vitória do nosso amigo Bubba Wallace, ou Del Wallace Jr., para quem preferir, né, nesse final de semana, é, o que eu venho sempre falando, quando ele estava lá na Truck Series, né, o Bubba Wallace, eu falei, gente, esse cara não está preparado para subir, é um diamante que precisa ser lapidado, pegaram e subiram o carro. Aí agora o cara esse ano perdeu o carro, agora eles estão tentando enviar o cara lá na Cup. Né, né? Só para terminar a lógica aqui, tá, Léo? Aí enfiaram o cara, tá tentando enfiar o cara na campo. O cara fez boas corridas, tá? Se preparou bem, foi bem, tá? Beleza. Gente, o cara pode tornar o boss, pode tornar um Trevor Bain na vida. O Trevor Bain foi chuchado lá, venceu uma corrida sem querer, né? O Trevor Bain, e tá lá até hoje, não foi mais nada. Então, o boss, pessoal, foi muito feliz nesse final de semana lá em Michigan. O cara venceu a corrida, o cara mostrou pra todo mundo que tava andando bem. Isso que ele deveria estar fazendo, talvez, até hoje. Porque assim, ó, é... O pessoal, tem os pilotos estão crescendo aí, estão chegando nas categorias, estão precisando começar a ver que existe luz também, existe sol e sombra nas outras categorias também. A Sim Series, por exemplo, o Justin Allgaier está muito bem. O Elliott Sadler foi para lá e está lá e está muito bem também. Está lutando pelo título, não conseguiu ainda, né? Mas está lá lutando lá com o Sadler. Né? O Justin Allgaier também está desenvolvendo um bom, excelente trabalho. Para mim, o Justin Allgaier é o melhor contender do campeonato. Claro que o Irambara venceu um monte de corrida aí, mas eu sabendo também que o Irambara é um cara bem diferente. Mas o Josh Allgaier tá fazendo um excelente trabalho esse ano, né? Não é porque o Irambara venceu 3 e o Josh Allgaier venceu 1, que também o Irambara é melhor piloto do que o Josh Allgaier. Claro que o Irambara já tá com o seu futuro garantido, né? O Irambara vai ser igual o Jimmy Johnson, se aposentar com 60 anos, né? Correndo de corrida, mas tá tudo garantido para ele. O Josh Allgaier precisa lutar, precisa conquistar o espaço dele. Mas o Josh Allgaier também tá fazendo boas corridas, fazendo boas aparições, e o patrocinador tá feliz, porque sempre tá aparecendo, porque o cara anda sempre na frente, né? Ou você prefere andar lá no fundão da Cup, né? Só lá pra contar pros primos que, oh, corno é nada, sou, filho, sou Cup Series, né? Então talvez é só questão de mudar um pouco o foco, a visão. Gente, o nosso amigo Frank Kimmel foi feliz na Arca, o cara foi 10 vezes campeão da Arca, o cara vai estar imortalizado, tem uma estátua de bronze na porta da sede da Arca lá, né, uma estátua de bronze lá do Frank Kimmel, que o cara foi imortalizado na Arca. Então, Elião, por favor. Então, Leonardo, tem algumas situações, né? Eu acho que desde quando a NASCAR... Espero que eu não esteja falando de uma besteira que o ouvido do Mugardi não sangre ouvindo isso. É assim, eu acho que tem algumas situações. Até uns anos atrás, era muito comum os pilotos correrem ao mesmo tempo em duas categorias. É, vários pilotos fazem isso, mas em nível competitivo a gente vê poucos fazendo. É muito pela diminuição do número de equipes, né, que correm o tempo em tempo integral. A gente tava até comentando aqui. O Charter, né, enfim, 36 carros, mais uns dois ali que sempre estão andando, então uns 38 carros em média que andam na Cup. Na Xfinity Series, antigamente, eram uns 43 carros que andavam, tinha prova que eram 48, 49, que tentavam alinhar. É, na Truck, era 37, 38, teve época em média 30, mas o que que acontece? Até um tempo atrás, quando os pilotos podiam correr em dois campeonatos full time, eu não falo dos pilotos da Sprint Cup, dos tops, mas tinha muito piloto da Xfinity que disputava o campeonato da Truck Series ali como contender pelo título, e na Xfinity Series ali era piloto coadjuvante ali, mas também andava nos dois campeonatos. O que, que eu quero dizer? É, essa mudança de regulamento fez com que os pilotos focassem nos campeonatos, e com a diminuição de times competitivos, com a diminuição de patrocinadores, né? A gente, em vez de ter, vamos colocar aqui, em 2008, mais ou menos, 2007, a gente tinha uns... Talvez eu esteja errando muito o número. A gente tinha o quê? Uns 130, 120 carros... 120, 130, 120 equipes que corriam o ano inteiro somando as três categorias, né? Hoje em dia, a gente deve ter... quase 100, né? Vamos colocar 36 na Cup, né? Soma aí comigo, Léo. 30 na Truck, né? Dá 66, né? Mais uns 42, 43 na Xfinity, dá uns 107, 108. Ou seja, você perdeu 25 carros. Vou colocar uns 100, 110 no máximo. 110 no máximo. Então, fora um que corre uma corrida ali, você coloca aí que corre tipo, pelo menos o 70% do campeonato, você coloca aí umas. Tem um cento, a gente tinha uns 140 carros. Hoje em dia a gente tem um 110, 106, ou seja, você perdeu 35 nessa conta aí. E com a. E por exemplo, a KN Pro Series sempre teve, mas nunca foi tão forte e nunca revelou tantos pilotos. Eu não tenho o número exato aqui, mas eu imagino que a KN nos últimos 5 anos tenha revelado uns 50 pilotos, mais ou menos. Chutando aqui por cima, pilotos novos que não corriam no circuito que entraram. Era uma série onde tinha muita gente que fazia a carreira inteira ali. Ou seja, o número de pilotos aumentou, a rotatividade aumentou. E aí, no caso do Bubba, vou chegar aqui. Aquela situação daquele ano era o seguinte, o Bubba chegou a disputar o título, né? Só que ele tava num negócio iminente, que o Eric Jones estava surgindo, a Toyota claramente estava meio que mirando investimento para ele. E talvez, se ele não optasse subir para a Cup, né, para a Xfinity naquele ano, né? Como ele até. A proposta que ele tinha, né, Leonardo, era fazer 18 provas no carro 18, no carro 20, né? Só que aí pintou a chance de fazer full time na Roush, né? Ele foi pra Roush. Porque eu acho que ele sabia que se ele fizesse essas 18 provas, e talvez o Johnny chegando ali, enfim, ele ia disputar diretamente com o Johnny. E se caso ele perdesse, ou dependendo da situação, né? O Johnny fosse melhor que ele podia queimar a carreira dele, assim, sabe? Podia ter problemas sérios. E como ele não tem nenhum grande patrocinador por trás, né? Não tem ninguém forte assim que como é com o Brandon Jones, como é com o Cole Custer, por exemplo, a carreira dele correria sério risco. Enfim. E assim, fosse uns anos atrás, tinha algumas equipes médias ali da Xfinity Series ali que recebiam esses pilotos desse tipo. Aí o cara podia fazer. Correr em duas. Tem vários pilotos que fazem isso ainda, como o Ross Chastain, enfim. Mas é bem difícil, assim. Porque diminuiu o número de vagas e aumentou o número de pilotos. E os custos só aumentaram. É uma situação muito complexa, assim. Mas eu acho que o Bubba, se pintar um carro de uma BK Racing aí full time aí, ele vai, sabe? Enfim, é um cara que. Ele sabe que ele tem que se agarrar em qualquer chance. E assim, só terminando, velho, a história do Alex Bowman é inspiradora para esses pilotos, que são pilotos que não tiveram grande. Não tem dinheiro, né? Tem só talento. E o Bowman ele conseguiu crescer pegando carros de nível baixo, né? Enfim. Bom, Leão, realmente o Alex Bowman é uma fonte de inspiração para todos, assim como também o Bubba Wallace também é. Né? Em momento algum ele teve. Teve sim na Truck Series bons truques, né? Era truque para ser campeão, para vencer a corrida mesmo, mas ele não conseguiu desenvolver tanto assim o trabalho dele. Quando ele começou a ficar bom, ele acabou pulando aí para a Roush na SM Series, né? E talvez o momento era ter ficado, mas ele foi embora, ele subiu uma categoria e depois agora ele acabou que meio se perdendo. O Bubba Wallace aí. O Alex Bowman tem uma história um pouquinho diferente. No momento algum ele chegou já como favorito, chegou. Com por trás de algum trabalho envolvido, ele foi realmente só mostrando o quanto ele era muito bom, o quanto ele desempenhava, né? Tanto é que a equipe que ele corria na SM Series não era muito boa. Ele fez algumas poles lá, fez bons resultados positivos e o pessoal começou a olhar ele com bons olhos. E claro, tudo isso se confirmou, se sagrou quando ele teve com o carro 88 ano passado. É claro que temos que colocar algumas coisas aí na frente aí desse excelente resultado dele, né, que ele teve lá na Cup Series, era um bom carro, tal, tudo, mas ele desempenhou muito bem, né, até, na minha opinião, ele andou melhor do que o Jeff Gordon, que é realmente o cara que não precisamos nem comentar, vou parar por aqui, qualquer comentário, o Jeff Gordon, só realmente curvar a cabeça ao Jeff Gordon e agradecer por tudo que ele fez, que é um cara sensacional. Mas o Jeff Gordon já em momento já de final de carreira, em momento já que ele não tem mais o mesmo ritmo que era antigamente, né, porque ele até tinha parado e tal, tava fora de ritmo aí das pistas, tal, ainda voltou e fez algumas corridas aí, mas o Alex Bowman realmente fez um bom trabalho por merecer, o carro de 88 vai ser dele o ano que vem, tá? É, quando eu falo, pessoal, que o Bubu Wallace deveria seguir carreira aí na Truck Series, fazer carreira, tá? Eu não tô falando do Bubu Wallace em si, que o Bubu Wallace ele tem que fazer isso, o Bubu Wallace tem que vir pra Truck Series e fazer só corridas lá e ser campeão só lá, tá? Não é bem por aí. É só abrir um parênteses, abrir uma visão aí, uma questão aí, né? Como eu já falei também, que existe algum lugar ao sol em outras categorias, tá? É, não precisa ser o Bubu Wallace para fazer isso, pode ser outro cara, né? Infelizmente não estamos vendo isso mais nas categorias inferiores, né? Temos talvez aí na Welling, a Welling ainda tem isso ainda, o Roman Pini corre lá, o Ryan Priest corre lá, Doug Cub ainda corre lá, né? Tem outro cara também lá, o Christopher, não lembro o primeiro nome, é Christopher III, e também já corre lá há um bom tempo, o Santos também corre lá há um bom tempo. Então os caras fizeram a sua carreira por ali e lá na Welly ficou. De vez em quando ele sobe aí, faz algumas corridinhas na KN, na Truck ou na Xfinity, né? É, principalmente ali em New Hampshire, que em Stafford, onde a Welly corre, né? É bem próximo ali, é realmente o regional é muito forte naquela região de New Hampshire, ali em Stafford. É, a KN, por exemplo, corre 4 vezes por ano lá, né? A Welling. Então, assim, realmente é uma região muito boa, é uma região que tem um regional muito forte ali em Stafford, tá, pessoal? É, depois, se vocês quiserem saber sobre Stafford, pode dar uma procurada aí nas internet da vida, aí, na internet da vida, que vocês vão achar lá Stafford Sprints, que realmente é muito interessante ali. Ou como o regional, quanto é forte o regional nessa região aí. Mas enfim, pessoal, como eu quero falar que os caras podem fazer isso, por exemplo, lá na. Vamos pegar um cara da West, vai. Lá na West, lá. O Christian Eggleston, que é um bom piloto, tá lutando ali com o Todd Gardner no título da West ali. Eu vi as corridas dele, anda muito bem esse cara, né? O Chris Eggleston, ele pode subir pra Truck Series e ficar lá no Truck Series, ser campeão várias, infinitas vezes. Cansar de vencer corridas um ano atrás da outra, todo ano vencer um monte, ser campeão um monte de ano e se consagrar um grande piloto na Truck Series. Eu creio que isso aí talvez um ano volte a ser como era antes, tá? De tempos em tempos existe a renovação do automobilismo, não só no automobilismo, mas no futebol, no vôlei, no basquete, no pinbolim, no jogo dominó, baralho, truco, qualquer coisa que tem relacionado aí, esporte, rola, né? A renovação. Então essa renovação, creio que estamos nesse momento de transição, de renovação, onde que os pilotos já mais velhos já estão deixando as categorias e talvez chegando a safra nova. A safra nova é um pouco diferente, já aquela é a safra aí do muito rápido, tem que ser tudo agora, né? Então o cara, se ele pudesse já correr na segunda-feira na Welly, na terça-feira ele corria na KN West, depois ele corria na KN East, depois ele já corria fazer uma corrida na Arca, depois ele já fazia a Truck Series na sexta-feira, no sábado e no domingo já estava na Cup. Se pudesse ele fazia isso, tá? Mas hoje em dia não pode, então tem que já até diminuir um pouquinho mais a idade para o pessoal já poder subir rápido, chegar lá rápido. E essa velocidade é perigosa, tudo que vai muito rápido é perigoso, tá? Podemos ver aí talvez um cara com 5, 6 anos de categoria que não foi muito bem, não conseguiu se desempenhar, não achou o caminho do sol, ficar a pé. Por exemplo, o William Barron é um exemplo, tá, pessoal? Não tô falando que o William Barron conseguiu o William Barron, mas é um exemplo. O William Barron que foi muito bem na Truck Series, tá sendo muito bem na Action Series, vai pro Cup Series, vai assumir um carro lá que todo mundo realmente acha que o cara dever direito dele assumir aquele carro porque ele anda muito bem. E chega lá, o cara não faz nada, o cara vai ficando. Não é mais como antigamente, hoje em dia, tá? Que o cara, que o patrocinador vai gostar e talvez vai aceitar o cara ficar andando corridas e corridas e corridas atrás lá de top 10, top 15, tá? Talvez ele não consiga desenvolver, não consiga, tô falando talvez, tá, pessoal? Tô supondo, é um exemplo, peguei o Lombardo de exemplo, tá? Que é um cara que se espera muito. Talvez ele não corresponda a nenhum desses requisitos aí, né? Que um grande patrocinador aposta e espera de um cara com o peso que é o William Barron. E talvez vá cansando. Aí daqui 2 anos nasce o, sei lá, vamos escolher o nome aí, sei lá, o Nicolas, vou pegar aqui na Ash aqui, ó. O Nicolas Behrer nascer lá na West lá. Esse cara começa a vencer, destroçar, vencer, opa! Pera aí, temos um cara lá na West, o Nicolas Behrer, Esse cara é muito bom, vamos investir nele agora. E sai do William Byron e vai pra esse cara, porque a necessidade hoje em dia do novo é muito rápido, essa velocidade é perigosa, e talvez o Lombardi pode ficar, ter um probleminha aí e não ter patrocinador. Estou fazendo um exemplo, pessoal, isso é exemplo, tá? Então, assim, só pra gente ter uma noção como a velocidade é perigosa, tá? Como que tá as coisas hoje em dia. Ainda se tem algumas tolerâncias ainda, tá? A NASCAR ainda é tolerante ainda, mas em outras categorias nós já sabemos que essa tolerância já não existe mais, né? Porque eles querem o cara bom, rápido, vencedor, campeão, e que o cara já chega destruindo, chega fazendo boas corridas e chega vencendo, chega ganhando. Não interessa o tamanho do equipamento, se é bom ou ruim ou médio, tá? Eles querem só realmente só bons resultados e principalmente vitória. Isso é o que todo mundo tá querendo hoje em dia, tá? Então, essa velocidade toda aí é perigoso, pode ser perigoso na carreira de algum piloto. Então, talvez eles comecem a enxergar que nem sempre chegar no topo é o mais interessante. Existe vida, né, vida longa também em outras categorias, mesmo nas categorias inferiores aí. Por exemplo, eu ficaria muito feliz sendo campeão todo ano da Truck Series. Eu, com certeza, eu ficaria muito feliz. Mas, enfim, vamos lá, vamos seguir o barco aqui. Bom, agora tem uma participação agora com o Pedrão, né? Eu gravei com o Pedrão o áudio aí. Espero que vocês gostem, né? Então já deixa aí o áudio com o Pedrão, eu gravei com ele aí. Beleza, pessoal? Elião, então eu quero agradecer a sua participação, então, Elião. Então dê aí boas-vindas ao pessoal aí novamente, né? Ao vivo. E claro, deixa aí, fala pro pessoal o recado aí que você quer deixar pro pessoal que tá sempre com a gente aí, Elião. Então, pessoal, espero retornar mais vezes, né? Foi um prazer estar novamente aqui com o Leonardo, né? Espero estar com o Pedro em breve, né? É isso aí. Qualquer coisa é só dar um toque aí, Léo. Valeu, pessoal. Fala, Pedrão. Bom dia, tudo bem? Então, Pedrão, queria que você falasse um pouquinho sobre o campeonato aí, né? Os playoffs aí, as posições aí dos contenders, os caras que estão na bolha aí, porque parece que realmente tá aqui meio quase que tudo decidido aí, né? Não vamos ter nenhuma surpresa aí. Um cara que, um grande piloto, tá ficando de fora. Esse ano parece que vai ser o Joey Logano, né? Vai acabar ficando fora aí. Parece que aquelas punições que ele teve durante todo o ano aí do campeonato regular pesou e pesou muito para ele, né? Teve uma que foi 75 pontos que ele perdeu. E realmente parece que ele vai ficar de fora do Chase. Tem que vencer, mas até agora ele não consegue emplacar um bom ritmo, não consegue engatar uma quarta marcha na boa fase. Faz corridas boas, mas não consegue terminar bem e muito irregular aí. E também tivemos no final de semana a corrida lá em Mid Ohio também, decisiva também já para os playoffs da Xfinity Series também, né? Queria que você faça um pouquinho também. E claro, né, mais uma grande corrida da Truck Series, essa sim categoria que nos enche os olhos aí a qualquer corrida, seja em qualquer tipo de pista aí, né, como na terra, como no asfalto, como no oval curto, oval longo, o Super Speedway. E claro, próximo final de semana aí vai ser o Road Course, né? Mas próxima semana não, temos aí nessa semana já amanhã na quarta-feira Bristol, né, a corrida que acontece na quarta-feira à noite, e temos a abertura do Chase aí, dos playoffs aí da Truck Series lá em Mosport, lá no Canadá. Esse aí que mostra a gama, o tamanho da complexidade que é o campeonato da Truck Series. Eu queria que você falasse um pouquinho também, né, e já se desse, como a Truck Series já tá aqui batendo na porta aí, desse uma previsão, o que você acha que o Johnny Sauter vai fazer, o que você acha também que o Matt Crafton vai fazer? Esses são os dois caras mais experientes que já estão aí, né, 13, 15 anos aí na categoria já, ou ambos aí, né, já estão um bom tempo nessa categoria, junto com essa molecada que tá nova aí, né, Chase Briscoe mostrando um ótimo resultado, mostrando um bom desempenho, andando muito bem, mostrando ser um piloto consciente, um piloto que sabe esperar e também sabe atacar na devida hora e atacar no momento certo, na hora certa. É um piloto bem frio, bem calculista e andando muito bem também. Que você faça um pouquinho sobre isso aí, ô Pedrão. E também, né, as notícias andam um pouco paradas aí, o Silly Season deu uma quietada aí depois de umas semanas bombásticas aí. Tá tudo quieto por enquanto, né, não temos uma confirmação não. Aguardamos ainda uma confirmação do Casey Kane, pra onde ele vai, mas o Matt Casey, pra onde ele vai. Temos aí também a incerteza se o Tadino fica na German Racing ou ele vai para a RCR para assumir, né, algum carro lá. Então aí fica assumir o carro do Manor, né, que o Manor foi para o Old Brothers, né? Se ele vai assumir algum carro ou não, se ele vai ficar mesmo, se a RCR vai diminuir um pouquinho. Ele também é uma matéria interessante, já que estamos falando da RCR, uma matéria bem interessante mesmo, aonde que na XR mesmo, né, o Richard Childress, após o final de semana em Michigan, falou que ela recebeu uma dose de otimismo pros playoffs, né, porque teve um bom desempenho dos carros, eles andaram muito bem, conquistaram um bom resultado, mostrou um desempenho incrível, né, e tem aí tudo para fazer um bom campeonato, né, lembrando que o Austin Dillon tá classificado, o Austin Dillon venceu uma corrida, uma das coisas mais importantes do ano, foi a Coca-Cola 600, né, então o Austin Dillon aí tá classificado, esse sim vai lutar pelo título, o Ryan Newman também tá classificado, venceu lá em Phoenix, uma estratégia maluca, né, resolveu ficar na pista aí, quando tínhamos bandeira amarela logo no finalzinho da corrida, né, então eu queria que você falasse, Pedrão, um pouquinho sobre a RCR, o que se esperar da RCR após essa declaração do senhor Richard Childress aí, né, falou que estão bem otimistas para os playoffs, até onde você acha que eles conseguem chegar? Beleza, Pedrão, então mais uma vez obrigado pela participação e seja sempre muito bem-vindo, espero que logo também, né, podemos gravar junto com você. Um abraço, Pedrão, e obrigado. Bom, Léo, falando da Cup, não vejo nenhuma surpresa, assim, nada acontecendo de diferente do que a gente já tem nos pontos. Dave Elliott aí abriu 62 pontos, né, da zona de playoff. A gente tem o primeiro colocado ali após a zona de playoff, seria o Clint Boyer, com 31 pontos. Então a gente não vê uma evolução desses pilotos que estão abaixo aí para poderem chegar nessa zona de classificação por pontos, né? A gente tinha o Joey Logano aí, que teve a vitória caçada, óbvio, né? Mas depois dessa vitória caçada em Richmond, a equipe só andou para trás, literalmente. Até em Michigan esboçou que poderia ter uma chance, mas já logo no início começou a perder posições, perdeu muito terreno, no final aquele pneu estourado. Então, assim, não vejo que a equipe esteja em evolução para conseguir uma vitória nessas últimas três etapas. Então acho bem difícil mesmo que alguém, diferente do que está aí entre o 14º e o 16º aí, que seria o Chase Elliott, o McMurray e o Kenseth, não se classifiquem. Só se a gente tiver alguma surpresa, que é comum que aconteça na NASCAR, né? Até em Michigan, antes de Michigan, eu estava prevendo que a Penske poderia se recuperar, esboçou realmente essa recuperação, né? Tanto com a pole do Keselowski quanto com o segundo lugar do Logano nos treinos. Mas isso aí não se reverteu em resultado. Então 98 pontos em pontos é extremamente difícil de tirar. Se caso venha uma vitória em Bristol ou em Darlington ou em Richmond, ok, mas eu não acredito. Mas também não duvido que a Penske possa vencer com o Joey Logano. Só que pela maré, pelo que vem passando o time, pelos maus resultados, eu acho muito difícil. O mesmo se reflete no Clint Boyer, apesar de serem 31 pontos em três provas, ser possível de reverter essa posição, mas pelo que eles vêm rendendo, eu não acredito. Eu acredito que os playoffs devem ficar desse jeito mesmo. O Elliott com a folga razoável de 62 pontos, o Jamie Mack com 52 e o Kenseth com 31 aí, dificilmente vão ser ameaçados. Na parte de cima, né, a gente tem o Truex já classificado com 35 pontos de playoffs aí, podendo já sair como campeão da temporada regular depois de Bristol, né? Ele precisa de 120 pontos, né? 121 pontos na verdade de vantagem para se garantir como campeão. Se ele chegar em Darlington com 121 pontos, né, ninguém pode fazer mais do que 121 nas duas provas, contando que ele faça só dois pontos. Então a vantagem é extremamente alta. Então ele deve sair campeão da temporada regular já depois de Bristol. Já deve, né, já recebe mais 15 pontos de playoffs pelo título. Então ele já teria 50 pontos de playoffs, ele pode chegar aí até mais de 60 pontos. Então praticamente já se garante provavelmente uma outra etapa aí do playoff. Sobre a vitória do Larson, assim, para mim foi uma coisa surpreendente, eu diria, né? Não acredito que ele iria vencer essa prova. A Chevrolet não teve carros andando na frente durante toda a prova e no final conseguiu colocar 6 carros. Então foi algo assim surpreendente realmente, né? A RCR colocou 2 carros, né? A própria Ganassi com 2 carros. O Larson num movimento genial na relargada ali, mostrando todo o talento que ele tem, mesmo com um carro visivelmente inferior aos demais, conseguiu essa vitória surpreendente. Está dominando em Michigan, né, nos ovais de 2 milhas aí, são 4 vitórias, 3 em Michigan, em Michigan consecutivas. Então assim, está surpreendendo mesmo o Kyle Larson, mas nada do que não era esperado, né? A Ganassi também conseguiu achar um equipamento bom nesses últimos 2 anos aí, e o Larson vem correspondendo. Mesmo a prova que ele não tinha um carro dominante, ou o melhor carro da prova, nem a Chevrolet como um todo, mas ele foi lá e conseguiu a vitória. Não, sobre as corridas da Xfinity e da Truck Series, né? A Xfinity em Mid-Ohio não me surpreendeu muito, apesar de já esperar mesmo uma carnificina aí no mais. Ah, Léo, a Xfinity não me surpreendeu muito, já esperava mesmo uma carnificina meio no final da prova, né? A vitória do Sam Hornet, talvez o melhor piloto desses, hoje, pistoleiro, né? Chegou na categoria aí para andar nos road courses, praticamente dominou a prova, teve total controle das ações, foi pouco ameaçado, né? Talvez o Galgan poderia ameaçá-lo, né? Acabou fazendo aquela manobra no final, lá na última relargada, lá, acabou indo para fora, deu um voo praticamente, deu uma bela salvada, mas assim, não chegou a ameaçar de fato o Sam Hornet, né? E assim, dos regulares a gente não podia esperar muita coisa, assim, a turma não costuma andar bem, são algumas exceções aí, a gente teve até umas surpresas entre os primeiros ali, né? Então assim, eu acho que foi uma corrida padrão mesmo da Xfinity de road course, apesar de a gente não ter chuva, a gente teve bastante acidente. Em termos de campeonato, né, eu acho que está definido também, a gente tem na zona de corte ali o Michael Annett, 34 pontos à frente do Ryan Sieg. Eu acredito que deve se classificar o Michael Annett, não acredito em nenhuma surpresa e também nem um vencedor diferente, já que eles vão correr em Bristol e vai ter uma série de pilotos da Cup participando, né? Eu acho que está meio definido aí. O campeonato é um pouco morno, né? A gente tem o William Byron aí com 3 vitórias, né? Os outros dois que venceram foram apenas o Justin Allgaier e o Ryan Reed. Em termos de ponto, né, o Elliott Sadler lidera. Mas assim, eu não sei muito o que esperar desse campeonato ainda não. Acho que o playoff está definido, são esses dois que vão se classificar, mas daí para frente eu não sei muito bem o que vai acontecer ainda. Tá meio suspeito, né? Porque também a gente vai ter a participação do piloto da Cup, na maioria dos eventos aí de playoff, então vai ficar esse ponto de interrogação. Sobre a corrida da Truck Series, né, a corrida, nossa, perfeita, foi excelente, uma demonstração de que os estágios estão funcionando realmente muito bem. A corrida tinha toda a dinâmica para uma vitória fácil do Kyle Busch, mas com os estágios, né, as alternativas de estratégias, a prova tomou uma outra dimensão, a gente teve algum acidente, na verdade, né, mas alguns incidentes no decorrer da prova ali. Uma corrida dura mesmo, assim, muito boa de assistir, o pessoal brigou duro, o Austin Cindric me surpreendeu um pouco, né, andando ali na frente ali, conseguindo conter o Christopher Bell, dar o truque de ultrapassagem, pressionar o Bubba Wallace, e o Bubba Wallace, que trabalho fantástico, né, 3 anos sem guiar uma truck, volta, vence com uma caminhonete que nunca tinha vencido, uma equipe nova na categoria, assim, foi um trabalho fantástico. O Bubba tá querendo, tá procurando um emprego, provavelmente deve ter alguma coisa na Cup ano que vem, e ele tá fazendo por merecer. A gente viu tanto que ele andou bem com o carro do Richard Petty, e agora senta numa truck aí, faz uma corrida fantástica, uma ultrapassagem fenomenal, já vinha andando muito bem na Xfinity, assim, ele tá pronto, só tá precisando achar logo um patrocinador, alguém que põe o dinheiro e que, se tudo der certo, ele vai arrumar um carro e vai corresponder, porque talento ele tem mesmo, né? Não tem como duvidar do talento dele. Bom, os playoffs da Truck, assim, também já devem estar mais ou menos aí definidos. Eu não acho que a gente vai ter alguma alteração aí. A gente tem alguns vencedores diferentes aí, né? Mas a gente tem o Noah Gregson aí já classificado, né? Então eu acredito que a gente não vai ter nada muito diferente do que tá no visual do campeonato. Não é fácil, né, andar aí, apesar de serem 22 pontos aí só de diferença, mas eu acredito que já tá meio resolvido aí o campeonato da Truck, pela diferença de equipamento, né, na verdade, assim, e alguns pilotos que venceram que estão abaixo da zona de corte, né, mas de qualquer forma já se colocam como candidato. Então, você também me pergunta sobre Johnny Sauber e Matt Crafton. Bom, a gente tem o Christopher Bell muito à frente hoje, eu acho, assim, dos demais pilotos. Tanto por talento como por equipamento, eu acredito. É, mas assim, a gente tem que acreditar que quem pode surpreender são esses veteranos, né? A gente teve aí duas vitórias surpreendentes do John Hunter, né? Que caso aconteça no playoffs aí pode colocá-lo em condição de partir para a disputa do título, né? E aí em Homestead seria o cara tapa, mas ainda acho que é muito cedo para definir alguma coisa. Hoje, se fosse falar algo, eu apostaria no Christopher Bell. É, mas Crafton e Salter estão sempre por ali brigando, então são pilotos que a gente não pode duvidar. Ano passado aconteceu isso, né? O Johnny Salter, de maneira, diria até surpreendente, acabou chegando pro título, seu primeiro na categoria. Então, assim, a experiência também conta muito nesse caso, né? E pros meninos é bom, né? Porque são pilotos regulares, não são pilotos que vêm para tomar o espaço deles. E acaba sendo uma disputa um pouco mais sadia. Então, realmente deu uma esfriada nas notícias, Léo. Tem uma expectativa grande, né, da GMS subir para Monster Cup, provavelmente com dois carros, o apoio da Hendrick, né? Um piloto seria o Gallagher, né, que é filho do dono, e o outro provavelmente o Casey Kane, né, já que a Hendrick tem que alocar ele porque ele está sob contrato ainda, ele vai ter que receber salário. No mais, deu uma esfriada. Bom, o que eu vi é que o Ty Dillon vai continuar no carro 13, né? Não existe essa opção de mudança. Se ventilou até o Casey Kane indo para Richard Childress, mas eu acredito que talvez com o movimento da GMS, não creio que vai acontecer. Não acredito que ele deva ir para Richard Childress. Mas também não seria uma alternativa ruim para ele, seria uma boa alternativa. Mas eu acredito que o movimento deva ser mesmo a abertura de dois carros por parte da GMS. Bom, eu já disse que o Ty fica, né? E então a gente acaba criando uma vaga aí para esse carro 27 aí do Paul Menard. Eu não acredito que eles vão manter apenas dois carros, mas pode ser uma saída. Porque de qualquer forma tem que achar patrocínios, né? A equipe está super satisfeita com o Ryan Newman e com o Austin Dillon, né? Venceram esse ano, terminaram os dois no top 10 ali. O Newman com um quarto lugar surpreendente, inclusive, fez uma relargada fantástica também, talvez um pouco ofuscada pela relargada do Kyle Larson. Ele chegou a brigar ali pelo terceiro lugar, o Newman acabou ficando em quarto, mas relargou por fora muito bem. Depois eu observei com atenção a largada, foi fantástico realmente. E é um piloto de chegada hoje, né? A gente era acostumado a ver o Newman vencendo e agora a gente tá acostumado a ver o Newman não andar toda a prova tão rápido que levou ele até o apelido de Rocket Man, né? Mas ele agora aprendeu a chegar, tá se tornando quase um The Closer, né? O que era o Kevin Harvick no início de carreira. Eles estão ao contrário, o Harvick agora anda bem durante toda a prova, faz pole e o Newman não, mas ao contrário, né? Então assim, a Childress não deve ser uma surpresa assim pra mim nos playoffs, que vai brigar pelo título e tal, mas podemos ser surpreendidos, né? Pode ser que aconteça alguma surpresa e eles cheguem bem no final do campeonato, né? Como foi em 2014 com o próprio Newman, né? Fazendo frente quase ao Kevin Harvick ali, terminou em segundo na prova e acabou vice-campeão. Bom, Pedrão, obrigado pela participação mais uma vez, né? Via áudio aí, não foi possível gravar ao vivo ainda, mas obrigado pela participação, né? Só para comentar alguns assuntos aí, né? A Gallagher que pode estar subindo, eu que já falei isso algumas edições atrás, cerca de duas ou três edições atrás, essa velocidade da Gallagher aí pode ser um pouco comparada com aquela velocidade da Turner, né? Que acabou virando o Harry Scott e no final acabou morrendo todo mundo, até o dono morreu recentemente aí. Né? Então assim, essa velocidade da Gallagher pode ser muito perigosa, mas ela está apoiada e ancorada aí numa boa equipe aí, parece que vai ter um bom apoio, né? Que é a Hendrick Motorsports, e a Hendrick poderia dar esse tal segundo carro aí para o Casey Kane. O primeiro carro com certeza seria para o filho, né? Mas aí o segundo carro ficaria com certeza para o Casey Kane. Isso aí é um rumor ainda que meio que pode ser que feche, né? Até porque esses dois carros seriam da Hendrick e o Casey Kane poderia estar indo para lá. Uma outra vaga também que está flutuando bastante aí é o próprio Kenseth. O Kenseth ainda nós não sabemos para onde ele deve ir, mas que a chance dele ir também para a Stuart Haas Racing no lugar da Danica Patrick esse aí deve ser um caminho um pouco mais forte aí, digamos que deve ser algo mais concreto um pouco aí, que deve estar para ser revelado nos próximos dias. Chegamos em Bristol, né? Bristol, que realmente era quando tudo começava, anos anteriores. Agora a gente chega em Bristol já com a expectativa de algumas ou outras cadeiras que pode ser mexida ou não, que realmente é o Casey Kane e é o Matt Kane, que são os dois pilotos de maior peso aí nesse silly season, que estão aí à procura do novo time para 2018. Claro que a Danica também pode aparecer isso daí, caso ela perca o carro, né? Mas aí eu acho que a Danica já é um pouquinho mais diferente as coisas para ela, até mesmo porque a Danica está com um problema um pouco sério de patrocinador, que antigamente chovia, agora já não chove tanto, né? Agora só chove outras coisas para ela, menos patrocinador. Enfim, pessoal, quero agradecer o Pedrão e o Elião, né, por estar aqui junto aqui com a gente aqui, né, no podcast aqui. E fico muito feliz aí com a participação dos dois junto com a gente aqui, certo? Bom, vamos falar um pouquinho então agora do final de semana. Bristol acontece nesse final de semana, acontece hoje. Bristol, tá, quarta-feira, eu tô gravando na quarta-feira, né? Acontece hoje. Temos também o final de semana segue em Bristol, né? Apesar de hoje ser quarta, continua em Bristol, vai ser lá na sexta-feira a corrida da Action Series, né? A Food City 300. E acontece a Bass Pro Shops, né? A NRA Night Race, acontece no sábado à noite. Lembrando que no sábado à noite é meu aniversário, então vai ser a corrida no sábado à noite aí. Eu vou ganhar de presente uma corrida da NASCAR. Que ó, que beleza, que maravilha. Só que estarei trabalhando, com muito gosto. Bom, pessoal, então vamos falar um pouquinho aqui do entrelist de cada uma, tá? Falar um pouquinho aqui da Truck, falar também da Action Series e falar também da Cup Series aqui, os entrelists aqui. A Truck Series tá tudo certo ali, vamos ter até o momento aí 34 trucks inscritos, né? De diferente aqui, só o Kyle Busch realmente que vai estar correndo aqui, né? Ele que vai aparecer aí para fazer das suas aí. O Regan Smith vai estar no 92. Ele também é outro cara que vai aparecer. E é só. Não tem mais ninguém aqui de diferente não, tá? A minha aposta na Truck Series realmente vai ser nosso amigo Chase Briscoe. Creio que ele vai vencer a corrida e vai mostrar para todo mundo que ele é um grande vencedor aí. E vai colocar mais fogo ainda no campeonato aí da Truck Series aí. Certo? É fogo não, né? Porque é a última corrida para os playoffs, ele já está classificado. Vai somar alguns pontos importantes aí para a próxima etapa. Bom, a Action Series, corrida acontece sexta-feira à noite, né? Temos aí o Kyle Busch no 18, no 2 vai estar o Austin Dillon, no 20 vai estar o Daniel Soares, no 42 vai estar o Tyler Reddick, que não vai ser o Kyle Larson, né? No 98 vai estar o Eric Mirola, tá, pessoal? Então esses aí são os Cup Drivers que estarão presentes aí lá na corrida. Ah, o Joe Logano vai estar no 22, tá, pessoal? Esqueci de falar do Joe Logano aqui. O Joe Logano vai estar no 22. Esses são os pilotos que vão estar os Cup Drive vão estar atrapalhando a molecada a fazer o seu desempenho lá na... E o Tadilo vai estar no 3 também, viu, pessoal? Na RCR. Então temos os dois irmãos na sexta-feira à noite. Vencedor pra mim, eu não vou postar nos Cup Drive, vou postar no Contender, né? Pra mim o melhor Contender vai ser o Elliott Sadler, eu creio que ele deve terminar na quinta ou quarta posição, tá? Essa é a minha aposta aí. Na Cup Series, pessoal, temos aí até o momento 41 carros inscritos. Podemos ter aí talvez só 40, né? Mas temos aí até o momento 41 carros inscritos até o momento aí. Bom, de grande diferença aqui nesse entrelist não tem ninguém. Ultimamente não vem tendo aquela grande diferença, aquele cara que nunca aparecia e resolveu aparecer, como era antigamente, tá, pessoal? Então estamos meio descalços aí na questão de pilotos aparecendo aí para fazer essas corridas malucas aí. Bom, vamos então aos números de Bristol. Só para lembrar vocês, até agora foram 113 corridas em Bristol. A primeira aconteceu no dia 30 de julho de 1961, com vitória do Jack Smith. E a última foi em abril de 2017, desse ano, né, com vitória do Jimmy Johnson. Largando da pole, aconteceu vitória largando da pole, pessoal, esqueci de falar da vitória. Vitória largando da pole aconteceu a última vez o Kyle Edwards em 2016, ano passado. Isso aconteceu 24 vezes, o cara largou da pole e venceu. Do top 5 aconteceu 65 vezes, tá? E do top 10, 89 vezes. Largando da 21ª posição para trás aconteceu 6 vezes, e largando, né, a pior posição que o cara largou, e foi o Elliott Sadler em 2001, que largou em 38º colocado e venceu a corrida. O cara que mais voltas liderou foi o Kyle Yarborough em 73, ele liderou as 500 voltas, podem acreditar, em 73. Não temos imagens porque nessa época as corridas não eram transmitidas ao vivo. Enfim, o cara que menos voltas liderou vencer a corrida foi em 64, o Fred Lorenz. Esse cara eu acho que tem uma indicação para o Hall da Fama. Esse Fred Lawrence aí em 64 ganhou a corrida liderando apenas uma volta, uma ou mais, a mais importante, a última. Bom, os recordes da pista aqui de Colofai é do Danny Hamlin em 2015 e Carl Edwards em 2016. Curiosamente, pessoal, eles têm o mesmo tempo, tá? Ou a mesma média de velocidade. 131.407 milhas aí, né, para os dois aí. Temos também o cara que teve a chegada mais apertada aí foi o Jeff Burton em cima do Kyle Busch, 0.64. O maior número de bandeiras amarelas foi em 89, 97 e 2003 com 20, né? E o maior toque de liderança foi em 1991 com 40 trocas de liderança, tá? As montadoras que mais venceu, Chevrolet 55, Ford 36 e a Dodge tem 8. E as equipes, tá? A Penske tem 12, a Roush tem 11, a Indy tem 11 e a Joe Gibbs tem 9 vitórias lá em Bristol, certo, pessoal? Lembrando os horários da corrida: Truck Series hoje à noite às 9h30, na Action Series também às 9h, tá? E no A Cup, né, no sábado à noite também às 8 horas largado. Começa às 8 horas ali, 8h30 ali. Mas tem todo o evento ali de apresentação e tal. Se você estiver assistindo o por stream aí, você vai ver o pré-race. Então dá para as 8 horas já senta em frente do computador aí e se prepara que a corrida que o bicho vai pegar. Bristol sempre temos corridas curiosas, boas corridas, tá? Com certeza vamos aguardar um bom final de semana para a Bristol. Beleza, pessoal? Então, um forte abraço a todos. Bom restinho de semana. Hoje é quarta-feira, né? Boa semana a todos aí. E cuide-se bem, pessoal.